Olá, ouvintes da Ox, aqui estou mais uma vez para falar de um aspecto relevante quando estudamos uma língua estrangeira, o aspecto cultural. Apenas entrar em contato com a gramática da língua em questão não é suficiente. Precisamos conhecer um pouco dos falantes nativos. Existem várias maneiras de se entender cultura. José Luiz dos Santos, em seu livro O Que é Cultura, publicado pela Editora Brasiliense, resume cultura em duas concepções básicas. A primeira remete a todos os aspectos da realidade social. A segunda, mais especificamente, ao conhecimento, às ideias e à crença de um povo. As obras literárias podem nos fornecer essas ferramentas, mais à frente veremos como. Tomando conhecimento dessas realidades sociais bem diferentes da nossa, fica bem mais fácil compreender e utilizar sua língua estrangeira com eficácia. Assim, no seu tempo, irá amadurecer as ideias e absorver conteúdo de maneira mais significativa. Para trocar mais ideias, escreva para souzafab@gmail.com. See you next time! Ox Literatura. Ox Literatura. Ox Literatura.